ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Eu recebo agora aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha o Eliseu Boldrini, que inclusive já tem a carteirinha aqui do programa Expresso, né? Não é a primeira vez que ele vem, acho que é a quarta vez, né, Eliseu? Quarta vez mesmo. Já está aqui. Pela primeira vez eu recebo a dupla Rezende e Rafael. Vamos começar aqui pelo Eliseu. Tudo bem, Eliseu? Seja bem-vindo. Tudo bem, Antônio Cláudio. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Realmente, já é o quarto ano consecutivo que a gente vem aqui para falar da festa em prol ao Hospital do Câncer de Barretos. E já virou uma tradição, já acho que já ultrapassou os limites ali de Arceburg, já virou uma tradição regional, né? Sim, sim, já é o sétimo ano que a gente faz essa festa. A gente começou em um dia, depois fomos dois, três, agora já são quatro dias. Esse ano será no feriado, dia 20, 21, 22 e 23 agora do mês de abril. Tudo que a gente faz é revertido ao Hospital do Câncer de Barretos. Toda a renda? Toda a renda. Não fica nem um pouquinho lá para uma instituição de Arceburgo, nada. Por quê? Porque o hospital, ele não consegue e ele não aceita parceria com nenhuma instituição, tá? Nós, lá do Grupo Direito de Viver, com o apoio da loja Honra e Dever, a gente faz essa festa em prol ao hospital. Tá? Nós temos hoje uma notícia muito boa, porque o atual prefeito de nossa cidade, Gilson Melo, renovou, assinou novamente o convênio com o Hospital do Câncer de Barretos. Nós não gostaríamos de dar essa notícia. Por quê? Porque, infelizmente, quando a pessoa tem essa doença, tem que se tratar. Então, hoje, vários arceburguenses já estão indo novamente para a cidade de Barretos, graças aí à iniciativa do nosso prefeito. Os arceburguenses que infelizmente passam por esse problema do câncer, todos são direcionados a Barretos? Não. Nós temos também na nossa região o Hospital de Passos, Sim. Nós temos a Oncologia de Alfenas, mas na maioria das vezes, principalmente no estado mais grave, aí sim está indo para Barretos. Barretos? Sim. Um número grande? Olha, hoje nós temos aproximadamente aí umas 30 pessoas dentro do nosso município fazendo o tratamento em Barretos. A festa já é uma grande tradição. Ano passado a gente falou até de números aqui da festa. Sim. Deu quanto mesmo ano passado? O ano passado deu 76 e alguma coisa assim. 76 mil reais. O ano passado a gente tava na crise brava, né? Demais. É. Tá? Inclusive o ano retrasado que a gente veio aqui, que foi a maior expectativa, que foi 100 mil reais, a gente até brincou. Você ainda brincou comigo assim, ó, será que vamos ultrapassar? Não, vamos aguardar, porque infelizmente o Brasil está passando por uma crise, então foi 75 mil reais, mas mais uma vez, o povo é generoso, sabe, o povo realmente, o povo arceburguense de toda a região abraça essa causa, e assim, é fantástico você chegar no comércio, você chegar nas pessoas, nós estamos precisando da sua ajuda, como vocês aqui na Pássaro da Ilha. O dia que eu liguei para o Antônio Cláudio, ó, vamos fazer, pode vir, abre espaço aqui no programa. Então, as pessoas realmente são solidárias com a causa justa. E como é que o pessoal de Arceburgo ajuda na festa? De toda forma, o comércio doando brinde, pessoas trabalhando, como está aqui hoje junto comigo, a dupla que vai abrilhantar um de nossos dias, que vai ser a abertura da festa, Rezende e Rafael doando o seu show para a festa. Então, de todas as formas, as pessoas às vezes contribuem indo na festa, ganhando brindes, ou seja, revertendo isso, gastando o seu dinheiro lá na festa. De qualquer forma, o ano passado nós conseguimos reverter para Barretos 8 cadeiras de rodas, ou seja, lacres que as pessoas juntam durante todo o ano. Vai lá, entrega para nós mandamos para Barretos e eles conseguem reverter isso em cadeira de roda. Então, de todas as formas, a ajuda é muito bem-vinda, um falando para outro. Esse ano, novamente, nós temos aí a rifa da moto. Sim. O ano passado saiu aqui para a cidade de Guaranésia, né? O ganhador. Esse ano, novamente, nós estamos com a rifa da moto. Então, a pessoa que quiser, olha, eu não vou na festa, mas quer comprar a moto, gente, ajude realmente. É uma causa realmente nobre e justa que nós precisamos do apoio de todos. E o sorteio da moto, ele não vai ser realizado lá durante a festa, ele é depois, não, né? Isso. A festa é 20, 21, 22 e 23 e o sorteio da moto no final de semana subsequente, dia 29, no sábado, pela Loteria Federal. E no dia 30, no domingo, após a festa, também haverá o leilão de gado na Fazenda Marimbondo. O pessoal já doou muito gado lá? Eu acredito que sim, sabe? Porque, assim, temos uma comissão, um pessoal que fica só encarregado ali de fazer o leilão, que é o Dino Tagliari. Então, tem outras pessoas que é encarregado ali da moto, que é o Donizete, a Telena, e tem o pessoal que fica encarregado mais da festa, que é a Cleide, eu, a Elizabeth. Então, todos realmente, sabe, se abraçam, cada um de alguma forma ajudando, mas que a festa realmente aconteça. O ano passado foram 3 dias? 3 dias só. Esse ano passou para 4. 4 devido ao feriado. É, e tem, a gente tem um feriado no meio. Então, sim, a gente pode esperar que a renda vai ser mais que 70, espero, né? Espero que sim. Né? Sabe? Porque a Cris também já... Não vou falar para você números, tá? É, mas vamos, assim, porque nós... Alto, né? Eu não posso fazer isso, por quê? Porque nós dependemos realmente do apoio e da generosidade das pessoas. Mas vamos aí, se a gente conseguir aí o número do ano passado, tenho certeza que nós iremos ficar muito satisfeitos. É, quais são as atrações musicais lá, Eliseu? Olha, dia 20, na quinta-feira, abrindo a nossa festa, Rezende Rafael, da cidade de Arceburgo. Dia 21, na sexta-feira, João Igor, da cidade de Tapiratiba. Dia 22, no sábado, Carmo Reis e Paulinho, aqui de Guaranésia. E no domingo, fechando, Lincoln e Léo, da cidade de Mococa. E esses meninos aqui que vocês fizeram questão de convidar. É, já faz aí uns 2 anos, contando o Cláudio, fala assim, ó, traz alguém aí que vai cantar na festa. E a gente falou, não, esse ano tem aí a dupla aqui da nossa cidade de Arceburgo. Falei, vamos comigo lá que vocês vão se apresentar. Deu, ó, ficou difícil pra vir. Porque, difícil, ó, daqui, a agenda tá lotada demais. Daqui a pouco os meninos estão saindo, tá indo fazer show. Então, falei, não, pelo menos uma horinha vocês vão reservar pra mim lá na cidade de Guaranésia com o Antônio Cláudio. Rezende e Rafael, sejam bem-vindos aqui ao programa. Rezende, como vai? Tudo bem? Prazer, nós estar aqui pela primeira vez, né? Prazer demais estar recebendo vocês essa, aqui, viu? O última rádio aqui é de Guaranésia, escuto pra caramba também. Opa, que joia. E o Rafael, como é que boa vai, boa Rafael? Boa tarde aí, boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso, né? A gente tá representando também nossa cidade, nessa festa tão importante pra nossa região, né? Pra falar a verdade, a gente nunca sabe o dia de amanhã e para mim é muito, muito legal estar participando. Até depois eu vou contar como aconteceu esse convite pela primeira vez, quando eu tinha um outro parceiro, que foi muito legal para mim, marcou demais. E toda vez que ele me procura, Eliseu, de coração, já falei para ele, enquanto tiver a dupla, enquanto eu estiver tocando, a gente vai estar fazendo parte dessa festa. Então você já teve outra dupla? Já tive outras duplas já. Você começou a cantar em casa, como é que foi a história, Rafael? A minha história é bem legal, porque minha família ela vem de folclore, né, de companhia de reis. E minha mãe, no interesse de eu tocar pra companhia, ela me fez uma oferta de me dar um Fusca. Aí eu não queria nem tocar, né? Não gostava muito não, mas... Aí eu falei, opa, um Fusquinha é bom, né? Vou dar um rolê de Fusca aí. Foi muito engraçado. Então aí eu fui pegando. Gostei demais. Hoje é uma paixão, um amor muito grande a música pra mim, na minha vida. Por causa de um Fusca? Por causa de um Fusca. Hoje eu não quero nem saber de Fusca, né? Pelo amor de Deus. Ainda cobro ela, falei, meu Fusca, hein? Até hoje não chegou o Fusca. Não chegou um Fusca. Nós tá precisando de um Fusca. Agora não é preciso. Mas aí você formou, começou cantando então em Folia de Reis, em Companhia de Reis. Comecei até hoje, graças a Deus, tenho muito orgulho, né, dessa cultura brasileira, meus filhos também participam, eu venho de família que faz muito tempo que trabalha nesse lado aí da cultura, né, valorizando, isso é muito bom, né, trazer claro. As crianças, e tá perdendo, infelizmente tá perdendo, né, os mais novos não querem agarrar e os mais velhos estão indo embora. É triste ver, né? É muito triste a gente saber que um dia essa cultura vai acabando, porque até mesmo eu acho que tem um pouco falta de apoio, entendeu? Mas a gente vai levando essa bandeira até quando puder. Hoje lá em Arceburgo, quantas companhias de reis tem? Você tem ideia? Hoje, se eu não tiver enganado, são 3, né? São 3 companhias. Muito pouco, né? Muito pouco, né? É muito pouco. Uma coisa muito gostosa que... É eu me lembro aqui em Guaranés, alguns anos atrás, a gente esbarrava com companhia de reis pelas esquinas da cidade. Hoje, raramente, a gente antigamente vê. Tinha até a molecada que depois que acabava, sai com aquelas latas batendo, fazendo. Nem isso tem mais, infelizmente, é triste, né? Mas. Não existe uma renovação. Aqui em Guaranés, a gente já tem a companhia que chama Nova Geração, que é de uma rapaziada mais nova aí. aí, né, o Gil Matos, né, que vocês conhecem, sim, sim. Tal, o Vinícius Madeira, eles que estão à frente aí dessa companhia. Importante. Quem sabe sejam vocês aí para liderar. Né? E você, Rezende, como é que foi o encontro aí, o início de tudo? Ah, eu sempre cantei em casa mesmo, sabe? Sempre gostei. Começou mais agora, com uns 15 anos aí. Comecei a gostar faz mais. Faz tempo pô, pra caramba. Escutava mais em casa. Escutava muita música em casa, cantava sozinho, sabe? Aí tinha outro parceiro lá nosso, um parceiro nosso que canta lá do Cheburgo também. Eu comecei a cantar umas músicas com ele, aí foi encontrando, encontrei esse aqui, ó. Botequinho lá, tomamos uma, mas ficou com esse negócio na cabeça de fazer uma dupla. Aí deu certo até hoje, graças a Deus, né? 8 meses de dupla, né? Mas você tinha outra dupla que você apresentava ou não? Era só brincadeira só mesmo. Só brincadeira. Né? É. João Rafael tinha outra dupla que você apresentava. Esse aí é Macaco Velho, né? Já tive até banda de rock já, a gente. Eu comecei, pra falar a verdade, quando eu entrei na música, foi com uma banda de rock que a gente tinha na cidade, né? Que a gente levava pra região aqui. Como é que chamava a banda? Primeiro, o nome que ela teve foi Caos Construtivo, depois passou pra Voltagem. Era uma molecada muito boa de música aí. Infelizmente, agora só tem um, e, né, o meu amigo Plínio Fagundes, manda um abraço pra ele aí, que tá nativo ainda, né, se formou pra músico, né, toca e compõe muito bem, um professor, né, um excelente professor. E começou assim, eu tive uma dupla com um amigo lá, primeiro foi com Lucas Costa, um abraço Lucas Costa aí, a gente formou uma dupla, não deu certo porque ele também tinha os estudos dele, depois eu comecei com o Leandro, aí o Leandro acabou se mudando teve outra oportunidade pra fora de trabalho, teve que ir embora com a família, aí o destino me revelou esse caboclinho aqui, nós estamos aí na estrada junto, graças a Deus. Tá junto. Uma pergunta que eu sempre faço pra todas as duplas aqui, eu não vou fugir dessa pergunta aqui, quem dá mais valor pra vocês? Santo de casa faz milagre lá, ou você tem que sair de Arceburgo pra ser mais valorizado? É estranho falar, né, mas eu, igual o Eliseu falou isso pra mim, né, põe na tua cabeça, santo de casa não faz milagre. E aí eu tenho outra coisa também, depende da fé da pessoa, se apostar, eu acho que pode colher um bom fruto no futuro. Mas realmente, assim, a gente tem a galera que gosta da gente, os meninos, a gente tá crescendo ali na região de Arceburgo ali, né, pegando mais Mocó, o padrinho nosso que deu espaço pra gente. Estão crescendo aí, mas é fazer o quê, né? Ninguém. Mas hoje vocês se apresentam em Arceburgo e Mocó. Arceburgo e Mocó. É as cidades que mais, por enquanto, vocês estão se apresentando. Por enquanto, né? A gente é um espaço muito difícil, né? Tem a logística também, é muito difícil. A gente também tem a nossa vida por fora, né? Então é complicado, mas o pessoal apoia bastante a gente, tá legal, o pessoal tá gostando. E hoje tem uma concorrência muito grande também, né? Demais, a gente tem demais, né? Tem demais, né? Tem uma galera muito boa aí que tá vindo aí também, né? No sertanejo aí, vários outros estilos também. Tá muito grande o espaço, tem opção pra todo mundo, né? Tá legal. Mas qual que é o diferencial do Rezende, Rafael? Ué, a gente tá focado, né? Então vamos começar um trabalho assim pra ver se a gente consegue levantar com música própria, autoria própria, né? A gente tem uma música que a gente tá trabalhando em cima do showzinho, o pessoal tá começando a pegar. A gente vai tentar levar o nosso estilo, né? O nosso jeito de gostar da música, da brincadeira com a música. Essa é a proposta da dupla, levar o jeito da dupla, o show. Mas qual que é o estilo do Rezende Rafael? É uma dupla romântica, uma dupla agitada, de moda de viola? A gente é meio mesclado, né? A gente gosta bastante. Um pouco de tudo, porque começa ali num... Uma parada dura, junto misturado. Tudo misturado. Nas porque... Aí vai vir pros universitários, sabe? Tem uns pedidos meio doidos, né? Batidão. Até eu tava comentando ontem com uma amiga minha, ontem um rapaz chegou pra gente tocando universitário, uns modão, um cara pediu um Guns N' Roses. Aí eu falei, não sai muito fora, né, do nosso contexto. Aí ele falou, então toca o Metallica. Eu falei, meu Deus do céu. Chorou. Você tá com o instrumento de trabalho aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um modão pros povo aí? Pode ser, ué. Qual que vai? Beleza, vamos lá. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da geladeira. O vestido velho cheio de poeira, jogados no quarto com marca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Os ares jogados no canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Os ares jogados no canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor. Mais ou menos essa assim. Essa é boa, hein? Só fartou as pingas aqui, né? Igual da geladeira. A história do nosso parceiro do Léo Tatu contou pra nós, né? E aí, acabou decorando essa parte da letra agora. Cara, de vez em quando a penteadeira sempre fala geladeira. Vai zoar no bar lá. Ó, o Rafael Soninho tá mandando um abraço pra vocês, viu? Um abraço aí de bom, velho. Um abraço aí pro Rafael. É, quem mais tá mandando alô aqui? Silvia também tá mandando um abraço para vocês, está dizendo que está ouvindo lá, parabenizando a dupla. E como é que a gente faz para contratar a dupla Rezende e Rafael? Então, a gente tem o telefone da gente, né, de contato aqui. Certo. Pessoal que quiser contratar, a gente fala aí para muitas cidades da região, muitos pesqueiros aí na região ouvindo a gente. Para contratar, então, o Rezende e Rafael, liga para que número, hein, Rafael? Pode ligar para o 035, né? 035? 9203. 3397. Repetindo então, 035 9203 9203 3397 3397 ou no 019 019 9193 9103 4324 4324. Fala com o seu Tadeu. Ei, seu Tadeu. Um abraço, fala Tadeu. Com o Tadeu, né? Um aqui do meu. 0359-9232-9862-9862-9862 para contratar a dupla Rezende e Rafael. No Facebook também, na página lá. Tem todos os contatos, né? Isso. Só entrar lá. Curtindo ela também. Ó, tem gente aqui pedindo música aí, ó. Pede para eles cantarem Fio de Cabelo. É a Karina que tá pedindo, viu? Mas daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai fazer um intervalo comercial e a gente volta já conversando com Eliseu Boldrini e conversando com a dupla Rezende e Rafael. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje com a sua participação aqui pelo 991248325 ou 992042222. Lembrando que hoje tem na Conferência São Vicente de Paula, né? O dia da pizza, tá? O dia da pizza da Conferência São Vicente de Paula. Você pode ligar lá para maiores informações pelo 3555-1766. De preferência, passe por lá e já garanta aí sua pizza para hoje à noite, tá? E o pessoal da conferência também enviou aqui pra gente dois vale pizzas, né? Podemos dizer assim, que vamos sortear no final do programa. É só enviar o seu nome e o nome de um dos parceiros aqui do programa Expresso. A gente vai fazer esse sorteio no final do nosso programa. Tô conversando aqui com Eliseu Boldrini e também com a dupla Rezende e Rafael. O Eliseu está aqui para falar dessa festa que já, como eu disse, virou uma grande tradição a nível regional, que é essa festa em prol do Hospital do Câncer de Barretos, lá de Barretos. E eu sempre pergunto pro Eliseu, eu vou repetir a pergunta que há 4 anos ele vem aqui, eu sempre faço: por que Barretos? Então, Antônio Cláudio, Barretos é o maior centro, tá, de referência em tratamento de câncer do mundo, tá? Não é só mais Brasil, tá? Do mundo. É claro que nós temos aqui perto de nós outros centros muito bons, tá? Como Passos, como Alfenas, mas Barretos, por ser o primeiro, tá? E referência mundial, vem gente do Brasil inteiro. Infelizmente, Erceburgo, uma cidade aí com pouco mais de 10 mil habitantes, é apenas um grão de areia no meio do oceano fazendo a sua parte. Como o ano passado eu falei para você, eu gostaria de ver os nossos políticos doando algo aos hospitais. Não só Barretos, mas também nos hospitais públicos. O caos do Brasil hoje você vê, sabe, são hospitais abandonados, hospitais faltando isso, faltando aquilo. O povo está fazendo a sua parte, mas infelizmente os nossos governantes não fazem a parte deles. E assim, Barretos, por quê? Quando nós começamos há 7 anos atrás, só tinha referência Barretos. Então Barretos nos procurou, fez um grupo que se chama Grupo Direito de Viver, e estamos lá até hoje fazendo, tá? Mas assim, nada impede também de amanhã surgir outros grupos dentro de nossa cidade ou região para que possamos também ajudar, levantando aí algum fundo para esses outros hospitais, como Alfenas, como Passos. Nada impede, tá? Mas esse grupo Direito de Viver é referência para Barretos. E você pode ver que é todo mês de abril, porque quem define a data não somos nós. Foi próprio Barretos, já sai até mesmo no jornalzinho de Barretos que em abril tem a festa destinada a eles na cidade de Erceburgo, Minas Gerais. Sai no jornal do Hospital de Barretos. Do hospital mesmo, tá? E nós, quando nós fechamos a festa, quando nós voltarmos aqui para falar do resultado, nós vamos em Barretos. Nós temos que ir lá prestar conta, sabe, de falar: olha, entrou tanto, saiu tanto, está aqui a renda de vocês. Mas o que eu falo é assim, é apenas um grão de areia no meio do oceano. Eliseu, mas lá 8 anos atrás, sim, né, sim, que teve um tempo aí para preparar para a primeira festa. Claro. O pessoal de Barretos, eles vieram atrás de vocês? Ou vocês montaram o grupo Direito de Viver e vocês tinham algumas ações, aí de repente, ou vamos... Não. Fazer a festa. O que acontece? Quem foi a fundadora desse grupo foi a Cleide, inclusive hoje, até hoje ela é presidente, tá? Ela teve uma participação assim, o esposo dela, na época, era motorista de ambulância, e ela teve a sua mãe passando por esse tratamento. E ela foi a Barretos. E ela sentiu uma vontade de dizer: olha, como eu posso ajudar? O mesmo tratamento que a pessoa que tem a doença do câncer é tratado em Barretos, o acompanhante também é. Não tem a diferença. Não tem a diferença de eu chegar com alguém lá, a pessoa que está comigo ser tratada de um jeito e eu de outra. Não. E ela ficou: nossa, como que eu posso fazer? E procurou um dos administradores lá, falou: olha, você pode montar um grupo, tá? E na sua cidade fazer algo para nós. E foi nisso que ela chamou o pessoal realmente de casa, pegou ali a cunhada, a Elizabeth, inclusive mandou um abraço, que ela mandou aqui, falou que a dupla tá muito boa, tá? Canta demais. Obrigado. O cunhado, Donizete, a cunhada, a Telena, e montou esse grupo, e outras pessoas também veio ajudar. E com isso nós fizemos um show de tarde num domingo, tá? No Clube da Praça, foi a primeira vez. Foi o sucesso. Foi a primeira festa. A primeira festa. Aí nós fizemos um acordo diante de toda a população, porque você sabe como que é os políticos. Não adianta eu fazer no gabinete que depois sai lá fora, muda tudo. É. Então vamos fazer aqui, ó, diante do povo. Essa festa será tradição em nossa cidade, com apoio da Prefeitura Municipal. E foi o que fez. No decorrer dos anos, aí 7 anos, com a graça do grande arquiteto do universo, estamos fazendo essa festa em prol ao Hospital do Câncer de Barretos. Então, já a partir do segundo ano, com o apoio da prefeitura. Sim, com o apoio da prefeitura, aí foi 2 dias, sábado e domingo, aí depois a gente fez 3 dias, sexta, sábado e domingo, aí quando cai um feriado, a gente faz quinta, sexta, sábado e domingo, já fizemos sexta, sábado, domingo e segunda, que o feriado foi na segunda. Então, depende muito, porque assim, ó, quem marca a data é Barretos. Eles que determinam, olha, vai ser em tal data para vocês. Para eles poder também já ter um histórico e sair no boletim oficial do hospital. O Grupo Direito de Viver, ele existe em Arceburgo, mas ele existe também em várias outras cidades, centenas ou... Milhares de cidades, vamos dizer assim. Qualquer cidade pode ter esse Grupo Direito de Viver. É um grupo destinado a arrecadar fundos ao Hospital do Câncer de Barretos, tá? O Grupo Direito de Viver. Então, qualquer cidade, não sei, não posso falar, posso estar falando até besteira, mas eu acredito que em Guaranésia possa ter, sabe, em Mococa, qualquer outro... Eu acredito que em Guaranésia não tem. Tá? Mas assim, são várias, como você mesmo disse, milhares de cidades de todo o Brasil possa ter aí o Grupo Direito de Viver. E essa festa que é realizada em todo o Brasil, ela é realizada no mês de abril ou não? Cada cidade, o hospital... Cada cidade, pode ser que, exemplo, dia 20, 21, 22, 23 esteja acontecendo em alguma outra cidade, tá? Isso a gente pode até depois trazer para você no folhetim que a gente recebe todo mês, falando, olha, no mês de abril, essas cidades são as cidades que vão estar, porque às vezes não é só essa festa, às vezes é um leilão, tá? Às vezes faz uma arrecadação de mantimento. Então tem várias coisas acontecendo em prol a esse hospital. Esse hospital é um hospital particular, por quê? Tem um dono, tá? Mas todo o dinheiro arrecadado é de doações, tá? Infelizmente, nós vemos aí artistas doando, porque o nosso poder público, governo, infelizmente, não está fazendo a parte dele. A Márcia lá de Arceburgo, a avó do Rafael. Tá parabenizando vocês aqui, tá ligada lá na 103, um abraço pra ela, né? Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando. Letícia também tá mandando um abraço aqui pra vocês. Viu? Vânia também aqui de Guaranésia tá mandando um abraço pra vocês. E vamos atender a Karina aqui, gente? Vamos, a Karina, oi, pede pra eles cantarem o Fio de Cabelo. Dá um abraço aí pro povão de Cebruco que tá escutando nós. Isso aí, que gosta. Um abraço lá pra minha abraço sogra. Um abraço pros parceiros, um beijo pra mulherzada. Essa moda aqui eu vou mandar especialmente pra minha sogra, né? Que já mandou pra sogra porque a coisa não deve estar muito boa. Não tá bom, não, hein? A hora que eu cheguei lá pra pegar ele, ela falou assim: mas quem que é? Eu falei: ixi, será que é vai comigo ou onde? Será que é com vai ele? Pra onde? Um beijão aí pros meus filhos aí, o Yasmin, papai ama vocês. Pra galera da padaria Progresso, um abraço pra todo mundo aí, viu? Vamos embora então, assim. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje, quando eu encontrei, me deixou mais triste um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, coisa boba é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama, e a gente começa a esperar porque ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje, quando eu encontrei, me deixou mais triste um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Rezende Rafael, aqui na Pássaro da Ilha FM. Fio de cabelo, essa é boa, né? Boa demais, viu? A dos anos 80, né? Tem muita gente que chorou, hein? Oh, cantando essa certeza, música. Essa que é saudade. Os grandes clássicos de Chitãozinho e Chororó, né? Vocês preferem cantar esse tipo de música ou as universitárias? A gente prefere assim, a gente mescla o nosso show, né? O show da gente é mesclado. É bem interessante, né? Tocar bem um modão, o pessoal gosta muito. A gente prefere fazer mais no meio do show, que a galera chega, até brinco com o Rafael, o pessoal chega tudo acanhadinho, sentado, comportado. A gente começa com umas mais românticas. No meio do show que a gente vê que o pessoal já tá mais alegre, aí a gente tora o pau no modão, aí é só alegria, né, parceiro? Sim. E aí, mas aí, Chitãozinho Chororó, que tipo de... Quais são as referências que vocês têm? Leonardo Zé Rico. Leonardo Zé Rico, né? Dura, Mato Grosso Matias. Cristian Ralf. Eduardo Costa, Eduardo, né? Costa. Bom demais. Aí vai. Leonardo, Leonardo. Mas vocês vão até lá atrás buscar lá Tião Carreiro, Luiz Léo ou não? Luiz Léo ainda não, meu parceiro. Mais Tião Carreiro. É, Tião Carreiro, sim. Porque toda... Toda festinha, todo bar, se não tiver um Tião Carreiro ali, não tem jeito, né? Bate no olho, né? É. Mas você estava contando, o Rafael, aqui no intervalo aqui, como é que foi o convite, né, para participar dessa festa, né? É, eu acho até legal a gente contar essa história no ar, né? Foi muito legal, né? Eu trabalhava numa empresa em Erceburgo e de manhã eu cheguei, tinha uma revista do Hospital de Câncer de Barretos, eu peguei, achei interessante, fui ler um pouco e fiquei emocionado de ver que quantas pessoas que o hospital ajuda na nossa cidade, é um número bem alto, né? Eu acho que isso fica meio em off, assim, as pessoas não sabem o tamanho do tanto de gente que necessita do hospital. Então, eu vendo aquela revista, eu vi que aqueles enormes galpão com o nome das duplas, aí fiquei muito interessado de poder ajudar de alguma forma. E igual eu falei pra você, eu me arrepio de falar disso, que naquele mesmo dia eu cheguei em casa, o meu outro parceiro, né, ele ligou pra mim e falou, ó, o Eliseu tá chamando a gente, tá convidando a gente pra gente fazer a festa de Barretos, pro Hospital de Câncer. Aí eu falei, ah, é agora, então. Então eu fico muito feliz em poder te ajudar de alguma forma, né, uma causa tão importante assim, que ajuda tanta gente, tanto criança quanto os mais velhos, né, a gente não sabe, né, então... Eu fico muito feliz em poder fazer parte disso. É. Ó, a Roberta e toda a família Rezende estão ouvindo e parabenizando vocês, viu? Um abraço. Estão mandando aqui um abraço aí pra vocês. Vamos fazer mais uma? O que vocês podem fazer agora? Uma mais romântica? Vamos lá. Posso pedir um Christian Ralf? Pode ser? Rapaz, vamos ver se a gente sabe. É melhor dupla que tem, né? É, opa! Essa não, igual não tem, não. Não tem. Essa aqui você vai gostar, Roberto. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi no seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto e resta uma esperança. Saudades, quero arrancar essa página da minha vida. Pele macia, toda morena, esse sorriso me deixa doente quando passa por mim. Esse vai e vem, jeito, olhar diferente. Esse seu jeito me deixa doente, doente de amor. seu bem. Quando eu beijar sua boca, vou viajar no céu. E num abraço tão louco, quero te prender, quero amar você. Oh, oh, oh. Mas é assim que eu te desejo, sozinho no quarto, no sonho eu te vejo, matando em minha vontade de amar. Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo, me dá seu carinho, me dá seu abrigo, e tira de mim o desejo de amar. Mas é assim que eu te desejo, sozinho no quarto, no sonho eu te vejo, matando em minha vontade de amar. Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo, me dá seu carinho, me dá seu abrigo, e tira de mim o desejo de amar. Bacana demais, tá aí Rezende, Rafael de Arceburgo, quem sabe para o mundo em breve, né? Opa, se Deus quiser, né? Tiver a oportunidade, tamo aí. Quais são os projetos aí pro futuro? Então, a gente tá com uma música aí, né? Estamos tentando fazer um fundo, né, parceiro? Muito difícil, essa vida de artista não é fácil, não, né? Complicado. Estamos procurando um patrocínio pra gente poder gravar a nossa música de trabalho, né? Que chama Tô de Boa. Pra ver o que vai dar, né? Aí já é mais pro lado universitário, né? Da molecada mais nova. Mas a gente tá focado nisso daí, entendeu? É gravar um single, o pessoal fala. Isso aí, gravar. Pra lançar aí nas rádios da região e depois... Pro mundo, quem sabe, pro mundo, né? Pro Brasilzão, hein? Ó, pessoal mandando abraço aqui, a Luzia, abraço pra ela, abraço também aqui pra quem mais tá mandando aqui. É, o Cicinho tá na sintonia da Pássaro da Ilha, pessoal lá da conferência. Obrigado, também. Da conferência São Vicente de Paulo, que tá lá preparando as pizzas, né? Pra primeira pizza que acontece hoje à tarde, né? É, um abraço pra todos lá. Pra contratar a dupla Rezende e Rafael, 035-99203-3397. Ou então 035-992-32-9862. Ou então 019... É, 9, né? Lá tem um 9 também na frente. 991-03-4324. Eu faço um intervalo comercial e depois a gente volta para arrematar aqui esse bate-papo com Eliseu Boldrini, falando sobre a festa em prol Hospital de Câncer de Barretos e com a dupla Rezende e Rafael. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque, está no Expresso. Muito bem, o programa Expresso, já na sua reta final, aqui nos seus momentos finais, estou recebendo aqui o Eliseu Boldrini, também a dupla Rezende Rafael, dupla de Arceburgo, que você pode contratar aí pelo 35 99203-3397, ou então pelo 19 99103-4324, ou ainda pelo 35 99232-9862. É, Eliseu, então estamos aí, dia 21, né? Começa dia... Dia 20. Dia 20, que é na véspera do feriado, quinta-feira, e aí segue a festa no dia 20, 21, 22 e 23. Isso mesmo. Festa, pra quem ainda não sabe, quem nunca foi, é aquela tradicional festa de barraca, né? Isso aí. A festa será a tradicional festa de barraca ali no calçadão da praça, na Igreja Matriz, em Arceburgo, 20, 21... 22 e 23. Esse ano a gente tá querendo inovar um pouco, tá? Acho que vai ter parque de diversões, vai ter ali barraquinhas típicas como cocada, churros, o espetinho, além da tradicional barracona mesmo ali, vendendo petisco, chope, bebida, cerveja, refrigerante e as duplas abrilhantando a nossa festa. No primeiro dia, então, tá aqui comigo hoje Rezende e Rafael, que estará lá abrilhantando a nossa festa no primeiro dia da festa em prol ao hospital. No dia 20. Dia 20. Já passa o serviço completo dos outros shows aí. Vamos lá então. Dia 20, na quinta-feira, Rezende e Rafael de Arceburgo. Dia 21, sexta-feira, João Igor de Itapiratiba. Dia 22, no sábado, Carmo Reis e Paulinho, aqui de Guaranese. E no dia 23, no domingo, Lincoln e Léo, da cidade de Mococa. O que que essa festa tem de diferente para a pessoa sair aqui de Guaranese? Além, é claro, essa questão de ajudar o hospital, né? Isso aí fica fácil a resposta para você. Diferente para que a pessoa saia aqui de Guaranese, saia de Guaxupé, de Muzambinha, Itapiratiba, Monte Santo, São Pedro da União e vá para Arceburgo curtir essa festa. Primeiro, como você disse, ajudar, sabe? Estender a mão àquele que precisa mais. Segundo, é uma festa realmente familiar, aonde você vê famílias sentadas, famílias participando, famílias contribuindo o bem comum. Então, nós realmente precisamos, estamos aqui pedindo a sua ajuda, a sua colaboração. Vá em Arceburgo, adquira a rifa da moto, que o dinheiro também desta moto será revertido ao hospital. Enfim, vai lá contribuir para que as pessoas que estão hoje precisando mais necessitem da sua ajuda. A rifa está sendo vendida só lá em Arceburgo e em outras cidades da região também? Só em Arceburgo, no momento, tá? Mas podemos trazer para vocês aqui, para vocês vender pra gente, sim. Durante a festa? Estará vendendo a rifa também. Por quê? Porque pode, né? Durante a festa vai ter lá um espaço com a moto lá para todos verem e vai ter um lugarzinho para você comprar a rifa. O valor da rifa é R$2, tá? Um valor simbólico. Tá? Mas estará vendendo lá durante a festa. Por quê? Porque essa rifa, o sorteio dela é pela Loteria Federal no sábado após a festa. Então, durante a festa, estaremos vendendo sim essa rifa. É, o sorteio da moto, então, dia 29, né? Isso. Dia 29, e o leilão de gado acontece no dia 30. 30, a partir das 10 da manhã, na Fazenda Marimbondo. Ó, o Jorginho Boraceia e a Ana Célia estão mandando um abraço aqui. Antônio e Cláudio, estou ouvindo aí o programa Expresso. Os meninos têm sucesso, hein? Um abração para todos vocês. Obrigado. Um abraço, um grande beijo. Abraço. Vamos ver se vocês têm sucesso de vocês. Vamos mesmo? Vamos sim. Porque cantar cover é uma coisa. É. Quero ver música de vocês. Vamos lá? Galera do Facebook aí, estão na live ao vivo aqui. Tá numa live? Um abraço todo mundo aí. Um abraço aí pra todos. Vamos, eu tô de boa, Rezende. Deixa eu ser o câmera de vocês aqui pra filmar então. Por favor. Pensou que eu ia morrer de amor, mas esqueci de te avisar que antes de amar você, eu já sabia me amar. Com o tempo tudo foi passando, as coisas chegando no lugar. Pensou que eu ia morrer de amor, mas consegui me recuperar. E eu tô bem, eu tô saindo, eu tô bebendo, eu tô beijando, eu tô curtindo. E eu tô bem, eu tô de boa, e já tem outras cuidando da minha boca. E eu tô bem, eu tô saindo, eu tô bebendo, eu tô beijando, eu tô curtindo. E eu tô bem, eu tô de boa, e já tem outras cuidando da minha boca. Ah, pensou que eu ia morrer de amor, mas esqueci de te avisar que antes de amar você, eu já sabia me amar. Com o tempo tudo foi passando, as coisas chegando no lugar. Pensou que eu ia morrer de amor, mas consegui me recuperar. E eu tô bem, eu tô saindo, eu tô bebendo, eu tô beijando, eu tô curtindo. E eu tô bem, eu tô de boa, e já tem outras cuidando da minha boca. E eu tô bem, eu tô saindo, eu tô bebendo, eu tô beijando, eu tô curtindo. E eu tô bem, eu tô de boa e já tem outra cuidando da minha boca. Zen e Rafael, eu tô de boa. Legal demais. Não sei se esse vídeo de câmera é legal aqui. Não, mas... tá bom demais. Essa música é de quem? É a autoria minha, né? É, tudo de boa. É da dupla Resende e Rafael. Tamo aí. Tamo levando ela pra toda a região aí. Ficou pronta a outra, né? É logo tá ficando uma chama Bebê Morar. Logo tá ficando pronta também. É, mas tô de boa, deve ser a primeira música. É a primeira. Vocês vão trabalhar. Vamos trabalhar em cima dela. Isso. O CD pronto. Isso. Liseu, por favor, convide todos os nossos ouvintes para a festa mais uma vez. Para a gente encerrar com a música, eu gostaria que você fizesse um verso em cima do amargurado dele. Pode ser? Tá bom, pode ser. Gente, mais uma vez, Antônio Cláudio, muito obrigado pela oportunidade. Convido a cada um de vocês, mais uma vez, para ir prestigiar essa festa em prol ao Hospital do Câncer de Barretos. Lembrando a todos que Deus é justo e perfeito. Justo porque Ele deixa você plantar, mas Ele é perfeito porque deixa você colher o que plantou. Faça o bem sem olhar a quem. Muito bem. Rezende, Rafael, muito obrigado pela participação, viu? Antônio Carlos. Rezende, muito obrigado. Obrigado. Rafael, valeu. Obrigado, um abraço a todo mundo aí, os ouvintes ligados na Pastra da Ilha. Obrigado pelo espaço cedido com a gente. Obrigado, Eliseu, pela oportunidade de estar divulgando a gente aí na região. A gente está muito feliz em poder participar. Espero que essa festa, né, venha trazer bons frutos mesmo, igual o Eliseu está falando aí. Isso aí. Um abraço a todo mundo aí. E eu aguardo vocês quando a música estiver pronta. Com certeza, fazer um lançamento aqui no programa. Vamos fazer em primeira mão aqui, pode deixar. Combinado. Beleza, então vamos lá com a amargurada agora com a narração do Eliseu Boldrini. Na escola da vida, sempre fui o número um. Dos amores que eu já tive, hoje eu só tenho um. Nesta vida desembaraço qualquer tipo de problema. Sou casado com uma loira e apaixonado na morena. Feito daqueles beijos que eu te dei, aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Obrigado. Valeu, gente. Aquele abraço aí pra todos vocês. Vou fazer um intervalo comercial. A gente vai tentar falar com o pessoal que está lá em Aparecida, que saíram hoje de manhã, por volta das 5 horas aqui de Guarnésia, com destino a Aparecida na 10ª Moto Romaria. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.